Não quero ver outro massacre. Vamos resolver esta guerra à moda antiga. Seu melhor guerreiro contra o meu. Perder o meu controle na batalha. Operário padrão, mais um e meia multidão. Onde vários vão cair, mas poucos levantarão. Eu sigo na missão sem reclamar, já tenho muito. Eu vou somar, me libertar, poder vagar, poder sair, poder voar. O sistema quer te prender, te cria um vício. Te vende da migué, acaba com seu benefício. Quanto tempo eu gasto com escritas e meus rabiscos? Tá na alma, tá no muro, tá na roupa que eu visto. Eu visto no futuro e o futuro estende a mão. A cada passo no presente, no passado ficarão. A milhão ela vai, olha a hora, ela já vem. Fim de tarde, escuridão, bateu na porta, fica zen. Com as estrelas do céu, sinto a energia do além. Meditando na trilha que me sustenta e me mantém. Assim encontro força pra seguir nessa rotina. Por enquanto é provisória, tenho plano na surdina. Não posso perder o meu controle na batalha. Batalha. Caminhos que trilhei pra chegar onde cheguei. Batalhas que travei, inimigos derrotei. Obstáculos que passei e nunca desistirei. Toda dor que suportei, eu jamais esquecerei. Me recordo quando acordo todo dia de manhã. Então peço proteção pra que chegue o amanhã. Pra que eu possa correr, pra poder me manter. Desse jeito fazer, o meu corre valer. Sem querer me crescer, sem querer ser o maior. A conquista vem com raça e mil litros de suor. Na vitória ou na derrota eu vou dar o meu melhor. Porque nada vem de graça, isso aí eu sei de cor. Mesmo que a luta seja árdua, eu vou até o fim, cê pode acreditar. Por mais que alguns atrasos venham me atormentar, enquanto eu não morrer, eu vou continuar. Não vou deixá-los destruir minha América. Dias de luta, outros de glória. Não seja coadjuvante da sua própria história. Através de experiência, escreva sua trajetória. Não pressione sua mente, sendo refém da memória. Dias de luta, outros de glória. Não seja coadjuvante da sua própria história. Através de experiência, escreva sua trajetória. Não pressione sua mente, sendo refém da memória. Não vou deixá-los destruir minha América. Habilidade, padre bó, cotidiano, samurai. Sua essência mística, reinventando a rotina. Criando calmaria, buscada no dia a dia. Inspiração pra que ilumine sua vida. Cidadão sobrevive desde a colonização. Trabalhando o dia inteiro pro sucesso do patrão. Pior de tudo, sabe que isso é em vão. E o retorno já vem em sua gratificação. Sendo pessoa do bem, em busca da evolução. Sempre olhando além do horizonte da sua visão. Chega da exploração que já vem aos montes. Nosso país tá sem futuro, isso é de antes. O infame pediu o nosso voto com brilhantes. E o povo aplaudiu quando sua farsa caiu. Mas na cadeia só tem pobres e isso é hostil. Jamais queremos nossas decisões na mão de um imbecil. Não posso perder o meu controle na batalha. Eu continuo sobrevivendo e vivendo a essa guerra de horários, padrões e patrões que não se encerra. O fluxo altera, mas a rotina ainda é a mesma. No bolso alguns trocados e um punhado de incerteza. Milhares de perguntas, mas só um objetivo: chegar até o fim e nada ser esquecido. Oscilações, vibrações e confusões diárias. Especialista em vacinões existe em todas as áreas. Tudo pode ser simples, mas o processo ainda é difícil. Cada vez mais conturbado, alimentando esse vício. Cotidiano não mede risco, ser humano fica propício. Maldade que arrasta a beira do precipício. Sem benefício e sem aviso, lhe faltou saída. Capitalismo, consumismo, consumindo vidas. Nervosismo toma conta, a paciência já é rara. Sem esperança cai a máscara e a ganância cobre a cara. Não vou deixá-lo. Não vou deixá-lo. Não vou deixá-lo. Não vou deixá-lo destruir minha América. Dias de luta, outros de glória. Não seja coadjuvante da sua própria história. Através de experiência, escreva sua trajetória. Não pressione sua mente, sendo refém da memória. Dias de luta, outros de glória. Não seja coadjuvante da sua própria história. Através de experiência, escreva sua trajetória. Não pressione sua mente, sendo refém da memória. Dias de luta, outros de glória. Não seja coadjuvante da sua própria história. Através de experiência, escreva sua trajetória. Não pressione sua mente, sendo refém da memória. Dias de luta, outros de glória. Não seja coadjuvante da sua própria história. Através de experiência. And say I'm sorry, our little love is dying.